Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. De regresso à antena da SPSR, uma hora de música instrumental sem palavra cantada. E começamos com uma banda sonora. Pertence a Max Richter, um alemão radicado em Londres. A música pertence à série Tabu, uma história negra pré-vitoriana com Tom Hardy como protagonista, e todas as composições andam de facto à volta desta personagem, uma espécie de anjo negro de Tabu, música de Max Richter. Duas para começar: Lamentation for a Lost Life e Nocturnal. Max Richter no início do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Duas para Max Richter, banda sonora de Tabu. Depois Ryuichi Sakamoto regressou este ano, primeiro disco a solo em 8 anos, de Async. Rodou por aqui Yubi, depois fomos até o pianista sueco Stan Herland Hermundstad. Tema título para Mountains, logo a seguir Anne Rose Carter, uma galesa influenciada pela música neoclássica, e o mais experimental Black polaco Bartosz Dziados. Juntos editaram My Piano is Broken, rodou Rain Again, para continuarmos com Minor Victories, edição deste ano de um coletivo que junta Rachel Goswell dos Slowdive, dos Mogwai Stewart Braithwaite, dos editors Justin Locke e o irmão James Locke, dos Handheld Cine Club. Da edição Orchestral Variations, vamos ouvir Folk Harp. para trás fica Folkarp e este Endless Palms de Moon Zero, do projeto enigmático e etéreo do londrino Tim Garrett, edição Toms, para continuarmos com o experiente Kit Koala, edição deste ano Music to Draw to Satellite, a contar com a islandesa Emiliana Torrini nas vocalizações, mas escolhemos o tema de abertura instrumental, chama-se The Observable Universe, Kit Koala. Thank you. Para trás fica um dos discos que mais gostámos de ouvir até agora. The Shameless Years marcou o regresso de Rafael Anton Irisarri, por aqui RH Negative, para continuarmos com o projeto londrino Nuances. The Punctuations of Joy and Despair, How Can You Call This Home? altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis, as fotografias de Alípio Padilha. Deixámos para trás Henrik Johnson, o Sr. Pornsword Tobacco, edição 2017. Ouvimos por aqui Untitled e, a terminar, a Dulcíssima de Federico Durán, um músico argentino, Pudo tu nombre es Tobias, retirada de La Siesta del Ciprés. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, até lá.